Hago dinero para todo. Una rapera brasileira. Una rapera brasileira. Brasileira, brasileira. Garotinha, garotinha. Azules, cabello bem dourado, lápis como la leche, condutor recién bañado. E não se imagina que branco quer ser pelado. Merijo, eu não sou negro, estou bronzeado. Eu não sou negro, hago de negro. Eu não sou negro, hago de negro. Eu não sou negro, hago de negro. Eu não sou negro, estou bronzeado. La policía comigo está cerca, porque mi documento no es de Brasil, es de Dinamarca, de Dinamarca. La policía conmigo está cerca, porque mi documento no es de Brasil, es de Dinamarca, de Dinamarca. Rapera brasileira, cumbia rapera brasileira, brasileira, brasileira, garotinha, garotinha, cumbia rapera brasileira, cumbia rapera brasileira, brasileira, brasileira, garotinha. Quando la junta me pide documento, me dice nego cajate, anda para dentro. Todos me miran cuando me voy a bailar, y yo les comento que tú es cama solar. Yo no soy negro, hago de negro. Yo no soy negro, hago de negro. Yo no soy negro, hago de negro. Y yo no soy negro, estoy bronceado. La policía conmigo está cerca, porque mi documento no es de Brasil, es de Dinamarca, de Dinamarca. Cuando bailo mi cuerpo se menea, la gente está esperando ver salir mi chimenea. Cuando bailo mi cuerpo se menea, la gente está esperando ver salir mi chimenea. Así que ojito, yo no soy negro, hago de negro, estoy bronceado. Bronceado.